Começa um novo turno aqui no Jogatina BG, vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Cylon Zeta e eu mando o Snake pra prisão. Não, você mandou o Rod, tipo... É verdade, o Rod sempre vai pra prisão. Fala, galera, aqui é o Snake. Ai, ai, tem um negócio nas minhas costas aqui, só um pouquinho. Ai. Desculpa. Backstabzinho nervoso. Salve, manipuladores de micros cúbicos. Agora estamos falando aqui em rádio, tá ligado? Que a bagulho tá muito profissional. Mais profissional. Exatamente, mas você não vai falar nenhuma frasinha de efeito para traição? Calma. Relaxa, rapaz, relaxa. Ah. Estamos chegando lá. Brincadeira. Eu queria dizer que eu gosto de jogar de brutos, cara. E hoje não é sábado de aleluia, mas nós vamos saquei. Demorei pra vamos sacar. Vamos malhar os Judas. Até tu, Brutus. Caraca, ele foi longe. Mas olha só, Snake, estamos reunidos hoje pra falar sobre um assunto que nós gostamos, uma mecânica que a gente vê presente em vários board games, e é uma mecânica que atiça a mesa. A mesa, no caso, não a mesa, nem a missa. Falei de sábado de aleluia, o cara já tá achando que é missa do sétimo dia. Vai. Estamos falando de, sim, traição. A traição nos jogos, a mecânica de traição em vários jogos, né? Traição familiar. Não, é... Não. Tipo... Não, não é a sua mulher que está coneando, amigo. Não, não é nada disso, não. É sobre os jogos, o qual existe a possibilidade de você apunhalar seu amiguinho. Certo. Muito bem, mas a gente vai falar disso e muito mais logo o Taio de Comentários. Logo após o Taio de Comentários, quase eu cortei palavra aqui no meio. Quase que você traiu o podcast. É. Tá certo. O Rodit tá falando, olha, traiu o podcast. Não, estou usando todo o meu intelecto vocal pra fazer essa gravação. Você tá ligado que é só áudio, né? É. Não tão vendo essa. Não, mas você sabe que quando você escuta o Love Songs, tem todo uma voz assim sexy. Começando aqui um Taio de Comentários, hoje estou aqui com o Snake. Tudo bom, Snake? Olá, tudo bem, como vai? Olá, tudo bem, como vai? Estamos aqui para passar os comentários e recadinhos mais importantes a respeito do nosso podcast, que é essa semana, aproveitando, e eu vou falar para a galera ficar de olho no nosso feed. Olha só. Porque na sexta-feira vai sair o nosso primeiro episódio de... Jogatina RPG. Um podcast muito interessante, porque ele vai ser uma série, né? Sim, juntamos uns amiguinhos, a fome com a vontade de comer. Exatamente, e a ideia é a gente jogar em modo de seriado, um podcast com uma campanha onde a gente vai ter várias pessoas que vão conhecer nesse episódio, mas também nessa quarta-feira vai sair um episódio do Ficha do Jogador, nosso podcast de entrevistas, que eu entrevistei o Emerson Lopes aqui do Ludopedia. Então amanhã, né, olha só, pra você pode acompanhar aqui no feed o podcast com entrevista com o Emerson, no caso ficou muito legal. Vai conferir o melhor podcast de board games do Brasil. Sim, cara. 4 episódios de podcast nessa semana só aqui. Caramba. Ó, hoje, também mais tarde, vai ter o nosso podcast de notícias. Hoje, nosso podcast, né, que a gente já tem já regularmente. E a gente vai ter também o Ficha do Jogador. E sexta-feira vai ter o Jogatina RPG. Cara, você não acha que a gente não merece ganhar o prêmio, Ludopedia? Ou pelo menos ser indicado a próxima vez? Fica a dica, hein? Por favor, gente, ajuda nós. Exatamente. Bom, a gente teve o último programa, a gente fez o Board Lab. Exato, o Board Lab, que falamos sobre empilhadeiras. Empilhadeiras, e o jogo qual foi? É o Empire of Pilots. Empire of the Pilots. Of Pilots. Não sei. Exatamente, mas foi um jogo muito legal, que a gente usou a mecânica de tile placement com Tetris, com movimento em grid, né? Esses dias eu me peguei pensando no jogo, eu quase furei o sinal vermelho, cara, que eu parei pra pensar nele. Mas é que tem que ser multitask, cara. Não, mas eu desliguei o cérebro. Ah, e se ele movimentasse assim, sinal vermelho? Bom, o pneu perdeu uns 2 centímetros na freada. Ó, um detalhe importante sobre o Board Lab. Board Lab é o nosso programa que o pessoal menos baixa. Às vezes o pessoal não tá interessado em escutar, mas às vezes eu convido você, se você tem um preconceito, escutar pra gente ter... Cara, todo mundo tem um quezinho de querer fazer joguinho, sabe? E a gente vai lá, todo podcast Board Lab, e cria o jogo em 30 minutos, e ficou muito legal. Esse é um jogo, assim, dos que a gente já criou, né? Que eu mais gostei, cara. Pois é, ficou, acho que mais completinho. E a gente convida também, faça o seu Board Lab em casa. Sim, cara, Board Lab. Cara, um dia eu queria fazer tipo um evento, tipo uma Game Jam, só pra board game, hein? Imagina que louco. Imagina se der certo isso. Imagina se tivesse uma meta no peito. Não, vamos ver. Vamos lá. Bom, lembrando que você pode seguir a gente em várias redes sociais. Você pode seguir a gente no Twitter, no @jogatinaBG. Uhum. No Facebook. No Facebook /jogatinaBG. Sim. Temos nosso canal do YouTube, que agora voltou com tudo. Cara, voltou com muita coisa. Break news, cara. Direto, tem muito conteúdo. A gente fez os nossos... A gente cumpriu a promessa de fazer os nossos vídeos de Terra Mística. Saiu 3 vídeos, não só um, né? Olha só, na sua cara. E tá sendo muito vídeo interessante. O vídeo também que, se você não conferiu as notícias, os jogos que foram anunciados durante o Diversion Offline, eu também fiz um Break News, vai estar na postagem desse episódio, uhum, falando sobre os jogos anunciados pro Brasil. Vai ter Twilight Imperium 4 no Brasil. Teve gente que não dormiu depois desse anúncio, hein? É, né? Mas lembrando, você também pode seguir o nosso canal aqui no Ludopedia. O Ludopedia tem um sistema de canais e o Jogatina BG tá lá, certo? E é isso. E assim, em relação ao nosso podcast do Board Lab, a gente teve o pessoal comentando, tipo, ah, quando vai começar a pré-venda? Quando você vai começar a patentear? Cara, teve um, foi o Daniel Leniade, que ele mandou o seguinte: galera, não conhecia esse bloco de vocês criando jogos. Mano, curti demais. E a temática do jogo é bem original. Bora produzir as paradas aí. A nossa vontade de produzir é alta, né, Snake? Cara, esse bloco que a gente fez foi justamente de... É a nossa vontade, né, de expressar o... É a nossa válvula de escape de não ficar só na nossa cabeça, nossas ideias. É, exato. E às vezes, ou por preguiça, ou por falta de tempo, uhum, coisa parecida, entre aspas, documentar ele em algum formato. Exatamente. Então... E se a galera quiser, por exemplo, fazer um jogo baseado, a gente não liga, lembra? Que a gente falou, no máximo, falar, olha, esse jogo foi inspirado no podcast e tal. A gente não liga, cara. Não, a gente vai ter o maior prazer de divulgar aqui. Exatamente. Quem sabe um dia sai um Kickstarter de um jogo que foi baseado, inspirado na gente. Uhum. Avisa pra gente que a gente vai fazer o maior questão de divulgar, de falar sobre. Manda uma cópia pra nós, essas coisas simples. É, né, por favor, pelo menos isso. Sim. A nossa taxa de produção é traz o board game de volta. É, exatamente. A única coisa que a gente pede, uma cópia pro Jogatina fazer o vídeo. Cara, a gente vai divulgar vocês, né, que tava usando nós. É, tipo, é meio paradoxo, assim. Não, é uma mão de... Não, é uma via de duas mãos. Exatamente. Cara, é lindo, cara. É lindo. Favor. Se você quiser fazer... A gente falou, ó, a gente deixou claro aqui em áudio pra questões jurídicas. Se você quiser fazer um jogo baseado nos board labs, apenas board labs, né? Uhum. Você pode usar à vontade, porque o board lab é justamente pra isso. Se você tá com aquela ideia, a gente falou sem querer sobre uma temática que você tá criando e a gente deu ideias pra você, ótimo. Vai, né, lá, garoto. E a gente pretende fazer o board lab a cada 20 episódios, eu acho, 10 ou 20. A gente, uhum, vai decidir ainda, até por conta que o 50 é o próximo e eu quero fazer uma coisa especial pro 50. Olha, é só. O próximo na casa decimal, né, que eu falo. Uhum. Não, que a gente tá indo pro 41 agora, mas quando chegar no 50 eu quero fazer algo especial e vou ter todo mundo aí falando sobre joguinhos e coisas interessantes. Coisas bonitas de Deus. Mas vamos lá então pro nosso podcast de backstep, eu digo, de... de traição, e a gente já volta daqui a pouco. Zabuz, o que você tá fazendo atrás de mim? Bom, começando o nosso podcast, a gente tem que falar sobre esse nosso primeiro contato com mecânicas assim, porque acho que um dos primeiros jogos que eu quis pegar pra minha coleção é um jogo que a gente sempre joga e sempre dá muita treta. Sim. É o The Resistance, que tem uma história engraçada, porque eu comprei ele fora, ele demorou 3 meses pra chegar, e na semana que ele chegou, ele foi anunciado pela Galápagos. Então eu demorei 3 meses. E era mais barato ainda, né? Era mais barato. Da conversão do dólar. Nossa, cara, eu fiquei muito ferrado da vida. Mas, Snake, você lembra seu primeiro jogo assim com um traidor? Foi Battlestar Galáctica. Cara. É verdade, Battlestar Galáctica. A gente começou com os dois pés no peito. Sim. Que acho que esse foi o segundo jogo com a mecânica da traição que você pegou, né? Sim. Eu tenho esse padrão de pegar jogos assim. O apelido de... O do Cylon Zeta, né? Mas e você, Rod? Você lembra qual o jogo que foi o primeiro contato? Você lembra se foi The Resistance ou Battlestar Galáctica? Cara, eu acho que Resistance acho que foi o primeiro jogo mesmo. Uhum. Mas acho que o que mais marca é Battlestar Galáctica, né, cara? Não tem como... É Battlestar Galáctica. A gente vai falar um pouco mais sobre a mecânica dele, mas... Mas eu acho que dos impactantes, principalmente por conta, pra quem conhece a série, sabe que é uma série que tem toda aquela coisa de quem será que vai me trair, quem será que vai ser convertido como um traidor no jogo, né? Na série, no caso. Uhum. E, por pra mim, acho que o primeiro contato foi assistindo o vídeo do Will Wheaton falando sobre o Resistance. Foi um vídeo, o primeiro vídeo que eu vi em inglês, que eu falei, eu preciso entender esse vídeo porque a mecânica era muito massa e eu consegui entender. Primeira vez que eu falei assim, assisti o vídeo inteiro em inglês, sem precisar consultar com ninguém, cara. Entendi o jogo e comprei por causa daquele vídeo. Mas é muito maneiro. Convertendo várias pessoas. Não, não é à toa, né, cara? Ele pode hoje em dia trazer vários jogos assim que muita gente não gosta, mas ainda assim ele tá fazendo um favor, né, cara? Claro. Sim. E um ótimo favor. Exatamente. Bom, vamos explicar como que funciona a mecânica de traição no jogo, né? Ela pode começar com mecânicas de papel escondido, você acha, Snake? Ou só o papel escondido ou tem mais? Acho que o blefe é blefe é mais forte do mais que... Mais forte, porque muitos jogos, além do papel... Eu acho que é uma combinação, né? Além do papel escondido, você blefar que você está a favor dos mocinhos, né? Certo. Da colônia, junto com os humanos. Então, tudo isso daí você vai ter que saber jogar. Acho que, além do blefe, o que mais que poderia ser... Ó, a maioria dos jogos nesse sentido tem muito foco em party game, né? Muitos party games tem hoje em dia com papel escondido. Spyfall, tem Resistance, né? Se você for parar pra analisar, todo jogo tem uma pegada de traição. Tem. A partir do momento que você pode conversar com seu colega, ó, a gente não vai se atacar até X momento do jogo que é interessante pra mim. E daí existe a possibilidade do cara se atacar antes disso. Sabe um jogo que não tem papel de traição, mas usa uma carta de traidor? É o Eclipse. Que assim, você faz aquela associação, você faz aquela diplomacia entre um jogador e outro. E se outro jogador resolver, não, vou te atacar, ele ganha um bônus chamado traidor e ele recebe menos 2 no final do jogo, né? Que daí, por algum benefício que você queira naquele momento, que você precisa atacar. É porque o lance de você fazer diplomacia, você faz pra você ganhar benefício. Mas se você vai lá e ataca o cara, porque, opa, o cara tá fraco, que vou atacar ele, você ganha o menos 2 de traidor. Sim, e ganha ponto por combate, né? Mas, ó, a gente falou, né? Tem a parte de blefe, a parte social, que tem muito party game, e às vezes pode ter, às vezes, principalmente pra esse tipo de jogo, tem muitos jogos com papel escondido, sabe? Ou às vezes também, tem mais uma outra questão que entra, que é times contra times. Por exemplo, Resistance, que a gente tá comentando aqui, a gente até fez um podcast, é um dos que usa isso. Você usa papel escondido, é um jogo de 5 a 10 jogadores. Então, normalmente vai ter os humanos contra 2 espiões, né? A Resistência contra 2 espiões, então é um time contra o outro, e vai ter todo o lance de papel escondido. Então, por exemplo, pra quem não conhece a mecânica do Resistance, que eu acho bem difícil, porque é um jogo bem aclamado aqui pro Brasil, né? Que o brasileiro gosta de traição. Se você tá acompanhando o nosso podcast há um bom tempo, a gente... Comenta quase sempre. Quase sempre, cara. 2 a cada 3 podcasts que a gente fala tem de Resistance mesmo. Exatamente. Dá pra gente separar esse cast em 2 ou 3 partes. Como? Primeiro a gente vamos citar os jogos em específico, vamos falar sobre 2 ou 3 jogos que marcou, cada um fala um que marcou, e daí a gente discute como que existe a função de traição em outros jogos que não seja o tema propriamente dito. Perfeito, gostei. Bom, eu acho que a gente tem que começar falando de Battlestar Galactica. Battlestar Galactica é um jogo caótico, é um jogo que não é aquele party game que você joga em 30, 20 minutos, é um jogo que às vezes vai durar 2, 3 horas, e a temática de traição é uma coisa absoluta no jogo, muito sabe? Forte, né? Porque muito forte. Existe todo um sistema de crises que você vai gerenciando as cartas, vai abrindo crise cada rodada de cada jogador e todo mundo vai contribuindo pra superar aquela crise. Só que daí que entra... O blefe. Entra o blefe. Porque as contribuições são de 4 ou 6 tipos diferentes, eu não lembro. É 5 tipos. 5 tipos. E algumas crises determinam algumas cores que vai beneficiar a crise ou que vai resolver a crise. Então, os humanos, é claro, vai tentar resolver aquela crise pra não piorar a quantidade de população, de comida, de combustível, o que for. Exato. Mas o Cylon pode jogar dos dois lados. Ele tanto pode fingir que está colaborando, né? Porque como você coloca os resultados virado para baixo, você não sabe o que eu coloquei, ainda tem um agravante você comprar 2 cartas fora do deck. Então, aquelas 2 cartas podem ter sido aleatórias. Então, você não sabe se realmente algum jogador colocou uma carta de sacanagem ou se aquela carta veio no deck comum. A mecânica do jogo deixa muito confortável, digamos assim, aquele que joga de Cylon, podemos dizer. Porque além de ter, digamos assim, esse shuffle, esse random que vem de fora, existe a possibilidade de começar o jogo sem ter nenhum Cylon. Exato, né? É o que deixa mais segurança se realmente o cara tá jogando ou não. Porque pra quem não sabe, é, no início do jogo do Battlestar Galactica tem os picks de personagens. Sim, de funções, né? Se você vai exato. Cylon ou se você vai ser humano, né? Isso gera um fator pra nós no jogo, é o fator de desconfiança e paranoia. Sim, porque não... você vai jogar, cara, você não fala assim, não confia em ninguém. Não tem canto de parede pra você se encostar, porque sim. A qualquer momento, você... por mais que o jogo esteja fluindo bem, uma hora pode dar merda, pode dar... E aquele que você tá confiando o jogo inteiro. Sim, exatamente. E a gente tem vários exemplos disso, né? O Hot, acho que a última jogatina nossa e a mais épica pra essa questão, porque assim, o Hot, ele nunca foi espião. E o Hot sempre foi o caótico. Esse é o problema do Hot, que a gente até não tem... Até quando ele não era espião, ele fazia a favor dos Cylon. Isso é regra da vida, mano. Você, não, mas o jogo, ou não, não, você mas tem a... que ser caótico. Mas essa questão foi interessante, porque assim, é um jogo todo... Ainda mais se você joga com cada vez mais amigos, às vezes você vai deduzindo o que seu amigo faz. Você rotula cada seu amigo de uma certa maneira. Sim. Ah não, esse aqui, se ele falar muito, conforme a leitura que você faz da pessoa, você tenta identificar o que ela tá jogando. Por isso que eu, a minha estratégia é sempre ser caótico, independente se seja humano ou sai. Eu acho que ser caótico seria melhor no Resistance e ser um pouco mais contido no Battlestar Galactica, porque se você for só humano, você só tá prejudicando o seu time, sabe? Sim, mas o detalhe é que o Cylon, tipo, digamos assim, na minha opinião, quando você joga de traidor, você consegue contribuir mais pro seu lado, criando o caos e a discórdia do grupo, do que dentro da própria mecânica. Não, sim, não, isso sim. Se for pra gente, que nem a gente tá falando do Battlestar Galactica, pra gente manter a linha do Battlestar Galactica, eu acho que na mecânica, você, tipo, se revelando Cylon, indo, digamos, pro lado Cylon do jogo, da nave lá de Resistência, dá a impressão que você contribui muito menos pra ferrar com os amigos, sim. Do que se você ficar dentro do jogo como traidor mesmo e causando, digamos, a discórdia e a confusão dentro do jogo. Por isso que a configuração ideal é quando a gente joga, sei lá, em 6 pessoas e tem 2 Cylons, um fora e um dentro ajudando. Sim. Isso, pra mim, é uma coisa genial do jogo, que assim, muita gente às vezes não gosta de como funciona, mas pra nós, pro nosso grupo, ele funciona perfeitamente, porque é toda questão de paranoia e todo mundo que a gente jogou já foi espião, então hoje em dia a gente fala assim, você é espião, você nunca vai ser espião. Não, cara, é muito questão. E o Hot comentou uma coisa antes que é interessante. A gente tem no Battlestar Galactica um papel escondido. E o jogo, ele tem como objetivo dos humanos fazer tantos saltos até conseguir saltar pro planeta de Kobol. Só que o jogo, ele tem um meio termo, ele acontece uma metade do jogo. Ele tem assim... Essa parte é tensa. É um deus dos acuda, cara. Entra um modo crítico, né? Sim, porque assim, ó, todo mundo recebe uma carta de papel escondido e até o metade do jogo pode ter uma possibilidade de não ter ninguém em Cylon e todo mundo se desconfiar. Não, mas, quando chega na metade do jogo, ocorre o que, Rod? Não, o pior de tudo é que você pode estar jogando desde o início do jogo como humano normal. Sim. E chega no meio do jogo, você tem que começar a agir contra os humanos. Você não. Se transforma num Cylon. Porque traidor você no... é um agente adormecido, né? Sim. Você é um Sleeping Agent. Então, como na série... Ó, oh, spoiler. Não, mas eu só vou falar o nome do personagem. Como na série, no meio da série, o personagem acorda e tipo, eu sou Cylon, tem que destruir aquela parada. Porque ele é um robô programado, orgânico, né? Programado a agir como humano, se achar humano. Isso na mecânica é interessante, porque assim, você recebe o papel no começo do jogo, mas no meio do jogo, quando ocorre lá o quarto pulo o jump, né? O FTL jump da Battlestar Galactica, ocorre distribuição de novos papéis. Então você pode se tornar um Cylon no meio do caminho. Você tá o melhor contribuidor do lado humano. Você é o melhor líder do grupo, né, cara? Além disso, o jogo tem o papel de presidente, de almirante. Isso, cara, um Cylon virar isso. Virar um almirante, cara. Pedir pra dar errado, cara. É muito louco. Assim, não é, obviamente, o que você tem na série, né? Os personagens podem ser, por exemplo, personagem que não é Cylon, pode ser virar Cylon, como se fosse uma nova história contada, né? Sim. E o legal foi o seguinte, teve uma vez que a gente tava jogando junto com o Jonathan. Sim. Eu não consegui disfarçar que eu era Cylon. Uh-huh. Todo mundo já desconfiou. Cara, você é o Cylon e tal, não sei o quê. Aí veio o segundo papel, a segunda rodada, pra ver quem que ia ser Cylon ou não, né? Essa parte é legal. Só que o que que aconteceu? Quando você é Cylon, você pode passar a carta de Cylon. Se você tem duas cartas de Cylon, porque você é Cylon, chega metade do jogo, você também recebe outra carta. É, se você tem uma segunda carta de Cylon, você pode trocar com a pessoa. Uh-huh. E eu fiz isso, cara. Eu fiz com o Jonathan. Eu sabia que ele era humano e não tinha como ele continuar. Passei a carta pra ele. Aí ele, não, você não vai fazer isso, cara. Não, você não vai fazer que isso. Que ele odeia jogar de Cylon. É, só que era uma carta de humano. Só Sim. que eu fiz isso pra botar pilha na cabeça de todo mundo que ele virou Cylon. Sim, é muito legal. É justamente isso, a parte do blefe funciona muito bem. E o Battlestar Galactica, ele tem isso recheado, sabe? É um jogo que você vai jogar e você, se você não tiver no feeling de é um jogo de traição, de muita discussão, que é aquela questão assim que você vai gritar na mesa, você não vai jogar assim, igual um jogo euro, sabe? Vou tentar aqui fazer o máximo de pontuação. Não, ele é um jogo que você tem toda a parte de dedução social, sabe? Essa interação. O único foco, pelo menos na maioria, é sobreviver. A apresentação artística, né? Você tem que botar todo o teu... Você tem que atuar. É assim, você tem que assumir aquele papel. Então você é um... O pessoal chama de role in play, né? Você tá fazendo o papel da pessoa. Se pudesse gravar o último jogo que eu levantei e comecei a gritar com os alunos na mesa. Você é um idiota por isso! Foi muito legal, cara. Ó, a gente tem que deixar uma coisa bem clara. Vai jogar jogo de traição? Tira a faca. Tira a faca, isso. É, se tem bastante basil, tira. Guarda tudo e tranca num quarto, de preferência. É, ou, e outra coisa, você vai jogar com a sua namorada, tem a possibilidade de você dormir no sofá. Ou pior, né? Os Alves aproveitou que a Jéssica saiu pra comprar a pizza e aí pegou e já emendou essa aí, ó. Não, mas ó, a parte da Jéssica que ela foi lá comprar pizza, o primeiro jogo que eu joguei com ela foi o Battlestar Galactica, lá em São Paulo. Foi eu, o Eric e o pessoal lá de São Paulo. E eu fui traidor e ela não. Então eu já comecei assim, e depois no mesmo dia a gente jogou o Existence, tá ligado? Então, só fui traidor e ela também não foi nenhuma vez espiã. É pra... Ou você fortalece uma amizade, um relacionamento, sim, ou você acaba com ele, cara. Exato. Mas pra gente já finalizar o Battlestar Galactica, é importante destacar que a mecânica do jogo envolve sorte, né? É, porque ele tem um pouquinho... se os humanos forem, digamos assim, estratégicos e organizados, e saberem jogar, eles conseguem até mesmo neutralizar um Silent que esteja tentando causar dentro. Ó, o que acontece às vezes é o pessoal fala assim, o lado do Silent é muito roubado, mas se você sabe jogar de humano, você consegue vencer. Sim, e o Cylon, né? É claro que tem a parte do fator dos dados, de rolagem e tal, mas é um jogo excelente. Se você gosta de Battlestar Galactica, se você não gosta, ainda vai funcionar muito bem, porque, assim, ele é bom sem a pessoa conhecer o Battlestar Galactica e ele é excelente se você a pessoa conhecer o Battlestar Galactica, né? E fica a recomendação do seriado, é muito bom. Sim, eu adoro o seriado, eu sou... Infelizmente a Netflix, não sei por que cargas d'água. Ainda tá tirando um monte de coisa. Mas tá tirando muito. Não tem no inglês ali? Não tem na versão inglês? Não tem. Ah, no Netflix lá fora eu não sei, mas aqui no Brasil não tem mais. Então, para o próximo jogo, Rod, qual que é o próximo jogo da sua lista? Na verdade, não é nem questão da minha lista, assim, é um outro jogo que, como a gente já falou bastante, que é como não dá para deixar de fazer um cast de traição sem falar de Resistance. Sim. E agora a gente vai tratar do Resistance propriamente dito, né? A questão da traição, a questão de quais são os elementos que tem dentro do jogo, e até dá pra gente expandir falando até da expansão, no que ela ajuda e o que ela dificulta em relação... E tem a versão anterior que é Resistance Avalon, que é toda na temática ali do Rei Arthur, com os personagens, Merlin, sim, que ele adiciona muito mais poderes variados do que a gente já joga, entendeu? É, já inclui uma questão de lore, né? Que tem, sim, toda aquela história que Rei Arthur foi traído por... e é muito legal que funciona muito bem no jogo. E o que é interessante porque Resistance, ele é um ótimo party game, né? É super recomendável pra quem tá... pra você, aquele teu amigo que você tá querendo incluir ele na roda de novos jogadores, de board game, dessas coisas. É como a gente falou, um bom iniciar o maluco às drogas dos board games. E ele é legal por conta de também o número de jogadores que ele atende, né? De 5 a 10 jogadores. Exatamente. Quando tá aquela galera toda, você não quer deixar ninguém de fora, não quer deixar ninguém esperando. O Hot é desse time, não gosta de deixar ninguém de fora. Ele gosta, o Hot não gosta de montar duas mesas, ele gosta de ter visão. Cara, é muito chato, porque fica uma galera que queria jogar junto, separado, e daí isso acaba meio que... Bom, essa é a minha opinião. Mas não é isso que a gente tá discutindo. Mas vamos falar de Resistance. Eu particularmente acho que é muito mais fácil jogar de traidor. Eu também acho, eu concordo. Não sei o que... Mas, dependendo... É assim, é porque ele não tem uma mecânica que safa, né? É claro que depois que a gente for falar das expansões e de outros modos de jogo, você até pode melhorar um pouquinho mais esse balanço, né, do jogo, balanceamento ali. Mas o que ele é legal do jogo, que a gente até falou no nosso podcast sobre Resistance, é que, assim, ele é um jogo que ocorre rapidamente, ele é um party game e ele tem 5 rodadas. Eu acho que não é nenhum jogo muito estratégico e nem muito complexo. Eu acho que a maior dificuldade que tem dentro do jogo em si é as pessoas conseguirem saber se comunicar. Sim. Né? Porque o que leva muito em consideração. No mais, é mais diálogo e discussão. Discussão, exato. Mesa. É você se impor o teu nível de persuasão em cima do grupo que tá jogando. Então, que nem o pessoal fala, eu sempre sou caótico. Uh-huh. Então, muitas vezes eu tenho que começar a gritar porque... Não importa a lógica que coloque na mesa, a galera, não faz sentido nenhum. Então, é... Sabe o que eu lembro do Resistance? Você perguntando, Zabuz, você é Cylon? Eu, sou Cylon pra caralho. Pra quem não sabe, o Zabuz, recentemente, ele tem melhorado os dots dele de mentira, mas quando a gente iniciou aí, há o quê, 3 anos, 5 anos atrás, sim, a jogar board games, o Zabuz não sabia mentir. Isso é óbvio. Inclusive, teve uma partida que ele jogou com o pessoal. Primeira vez que o pessoal de São Paulo veio a Bia. Ah, que jogou para essa Galáctica, né? Que eu tava tremendo. E a galera começou a xingar o Zabuz, falar que ele é Silo e ele não sabia falar não. E daí teve uma hora que ele foi botar as cartas contra, digamos, os humanos. E ele simplesmente ele tava tremendo na mesa. Assim. Hoje, agora, esse maldito mente nem pisca, né, não, cara? Não, é assim, vocês criaram um monstro. Já melhorou. Vocês criaram esse monstro de traição. Até que enfim, né, porque o cara ficar se entregando em todo jogo era... Não, mas hoje em dia, cara, hoje em dia a skill é alta. É assim, é a curva de aprendizagem, eu tive toda essa parada. Mas, Snake, Resistance, né, a gente já fez no podcast, mas o que a gente pode complementar nesse papel de traidor? Porque, assim, como funciona o jogo? Dependendo do número de jogador, ele tem um número fixo de Cylon, de espião, a gente chama de Cylon por causa do Barça Galáctica, claro, né? Tudo é Cylon agora. Tudo é Cylon. Né? Até em Shadows Over Camelot, que sim, eu vou puxar, é Cylon. Exatamente. E o lance dele é que você tem uma votação dos times, então todo mundo faz uma votação antes, e se for aprovada, daí as pessoas fazem a votação se a missão falha ou se a missão vai pra frente. Essa parte do jogo é uma parte que, assim, pra quem tá começando a jogar The Resistance, acho que a galera não pega muito fino a votação, né? A votação. Mas essa daí é uma das partes mais importantes, eu acho, que do jogo em si, do que da própria revelação. Porque você consegue ver o comportamento das pessoas. Ah, fulano de tal tá provando quando o Beltrano tá participando. Mas quando o Ciclano tá indo, ele não vai. Por quê? Pois é. Daí fica botando minhoquinha na cabeça. O que eu faço, né? Lembrando, eu vou anular toda... Eu vou votar toda contra a primeira, assim. Eu voto independente do que for, eu vou fazer isso, cara. Porque não gosto. O legal dele é assim, que essa dedução, né, é um jogo assim, que você tem papel escondido, você tem traidor, mas ele força muita dedução. É claro que se você for jogar com um grupo novo, é diferente, mas se você jogar com mais seus amigos, você sabe ver o que aquela pessoa tá fazendo. Você fala, você tá meio estranho hoje, né, por que será? E tem toda... Por que você tá tão quieto? Tipo isso. Ou normalmente quando o cara fica alegre é porque ele tá de saia. É, porque... o cara tá empolgadinho ali. Eu sempre falo que jogar de humano é muito chato, cara. Por isso é caótico, né? Você tem que desconfiar de todo mundo, né, cara? Só que, assim, é engraçado que quando você tá jogando de humano, você tem que reparar como que o pessoal tá se comportando, né? Sim. Tipo, cara, a última missão falhou. Por que que você tá escolhendo as mesmas pessoas? Exatamente. Por que que você tá... Cara, você só pode ser Cylon ou retardado. Não, e tem outro lance. Você pode ser Cylon e você pode ajudar a missão pra frente. A pessoa vai confiar em você. Adoro isso, cara. A melhor coisa pra fazer é que você tem 5 rodadas. Sim. Né? Você falou. 3 rodadas ganhas, acabou o jogo. Quem vencer 3 rodadas, o time que vencer ganha, né? Tipo, aquele jogo, né? Sim. A melhor coisa que tem quando é primeira rodada, você é Cylon. Ou as primeira e segunda, você é Cylon. Você faz ganhar a primeira e a segunda rodada. Porque a terceira... Não, tá ganho, tá sussa. Nossa, eu já fiz isso. A galera bota confiança em cima de você, cara. E você, naquele momento, você... acho que é aquela punhalada... Aquela risada... aquela punhalada com aquela faca que tem 3 lados, tá ligado? Sim. Cara, é um negócio assim que o pessoal fica... Não, mas... Como? Deu errado? Por que que deu errado? Não, porque você... Aí começa a discussão e o pessoal... Quando acontece isso com iniciantes, né, cara? É aquela magia, assim, de ver o desespero sendo emanado. Eu acho que até nessas horas eu entendo por que que tem muito velão caótico, assim, não, traidor, cara. Porque... Caótico é muito gostoso ser. É tão legal ver o desespero das pessoas, não saber o que fazer na hora. Mas uma dica pra quem for jogar Resistance clássica. Se a missão for aprovada por todos, é óbvio que tem vai um Cylon. É. Porque o Cylon não vai ficar feliz sabendo que não tem ninguém que possa ferrar com a parada. Exato. E quando, digamos assim, você percebe que existe um grupo muito seleto que tá nervoso com a votação que tá dando certo, digamos, a primeira missão deu certo, daí o cara vai tentar repetir a mesma estratégia e alguém se pôr contra, pode suspeitar porque... Ou realmente... É um jogo de muitas camadas, assim, ele parece muito simples, mas conforme a gente joga, cada vez a gente joga mais, cada vez ele melhora, né? Eu acho que é válido a gente deixar aqui marcado aqui uma jogatina online, fazer um vídeo aí, até convidar aí alguns coleguinhas aí dos sites parceiros, fazer uma jogatina partida online pelo no TTS. Tabletop. Eu participei uma vez do Phoenix DAO lá e foi bem legal. Então, links no post, por favor. Claro. Então fica aí a chamada pra gente fechar esse bloco e passar pro do Snake, né? Camelot. Camelot. It's only a model. Shh. Camelot! Snake! Oi, presente. Qual é o jogo da vez? A gente já falou dele em jogos de mecânica cooperativa e sim, cooperativo também foi Battlestar Galactica, mas vamos falar de Shadow Over Camelot, que foi um dos joguinhos que eu gosto quando tem traidor no meio, cara. O jogo em si, ele tem 500 maneiras de você perder, como... Ele é bem desafiador. Ele é bem desafiador. Se você botar pra comparação, ele é um Battlestar Galactica com menos traição, mas ainda com aquele fator que pode dar errado, mas... e com aquela temática medieval. Porque você pode se ferrar pelo cerco na cidade de Camelot, você pode se ferrar com todos os personagens morrendo, que é fácil, que você só tem 4 pontos. É 4 pontos de vida, é muita pouca vida, pra dependendo do que você vai fazer. Você tem muita pouca ação. Você tem que otimizar o teu personagem, você tem que saber o que você tá fazendo com o teu seu personagem, que ele tem poderes variados. Mas quando você é traidor, você pode usar tudo isso a seu favor. É um playground de traição, cara. Esse é um jogo que é complicado, cara. Se tiver um traidor, ele desbalanceia um pouquinho. É complicado porque todos os personagens têm dois decks. Um deck de carta branca e um deck de carta preta. Que sim. Eu não vou lembrar qual que é o nome da carta branca. Faz tempo que jogou, né? É. A preta, se não me engano, são perdições. É isso, perdições e... perdições e bênçãos, alguma coisa assim. Isso. As bênçãos, é claro que vai ajudar o personagem. E com as bênçãos, você tem que comprar pra poder resolver quests, né? É, por exemplo, o lá do Cálice, né? O do Cálice, o da armadura de Lancelot. A espada, a Excalibur, né? Ou derrotar o Cavaleiro Negro. Então, você tem... E além disso, você tem que defender a cidade pra não ser catapultada, né? Tem catapulta, tem os Pictos, tem o... Tem os Pictos, os Saxões. Saxões, né? Isso. Então, você tá cercado, você tá sendo bombardeado de informação por todo lado. São crises acontecendo em todo momento. E quando você compra essas cartas de perdições, você só vai piorar a situação, porque por mais que você não seja traidor, você vai contribuir pro traidor ir lá e te ferrar. Sim. E o que acontece? Você pode fazer corpo mole, você pode... A parada na mecânica do jogo. Você pega, compra cartas que você vai resolver uma situação. Por exemplo, você tem a batalha contra o Cavaleiro Negro. Então você vai comprar a carta de perdição, você vai olhar. Ah, é uma carta de perdição contra o Cavaleiro Negro. Quer dizer, a favor do Cavaleiro Negro. Só que eu não posso falar de quanto que é aquela carta. É muito pior, pessoal. Não, isso aqui não vai ajudar nós. Não. Ou melhor é o contrário. Porque daí, tipo, gente, isso aqui é um 1. É uma carta de dificuldade 1. Só que no final das contas é uma carta de dificuldade 7. E você coloca ela virada pra baixo e não fala nada. Só que você não vai pensar, eu vou decorar que o fulano de tal colocou aquela carta ali. Não, porque... Que é muitas coisas acontecendo. É muita coisa acontecendo e é muita carta disposta no tabuleiro. E todo mundo tem que ir lá e colaborar de alguma maneira. Pra não acontecer que espadas pretas, né, que quando você perde uma quest ou quando uma quest falha, sejam postas em cima da tábua redonda. Então, tudo isso daí você só vai botando na cabeça. Então, às vezes você não precisa ser tão teatral assim, né? Não sou eu. Por quê? Porque tem, às vezes, como é sorteado o papel de traidor ou não, geralmente vai ter um traidor, mas pode acontecer de não ter nenhum traidor. Mas quando tem, o cara ele fica bem à vontade, é um passeio no parque. É que existe tanto conflito pra ser resolvido no jogo em si, que acaba passando desapercebido, digamos assim, o traidor. Ele é um jogo mais desafiador contra a inteligência artificial, e o traidor, então, ele só complementa muito... Só complementa a merda. Só a dificuldade, né? O que é um excelente jogo, faz tempo que a gente não joga, inclusive, pô. Já que estamos dando dicas, acho que essa aqui é o Dicas pra Acabar com a Família Tradicional Brasileira, né, cara? Se você for jogar de traidor, busque a armadura de Lancelot. Busque conhecimento. Sim, porque ela consegue, você consegue, eu não vou lembrar agora, mas você pode mexer, acho que nas cartas de perdição, você pode prever quais são as cartas, e se você tiver, eu acho que... E colocar só merda, é óbvio. Claro, mas tem um outro personagem que você consegue combar e você consegue fazer isso duas vezes. Ah, sim, dependendo do personagem tem habilidade especial, né? É muito bom. Vai por mim que é... Vamos jogar de novo. Thank you. Bom, agora a gente vai pro bloco de jogos. É assim, dá pra gente listar outros jogos, mas não necessariamente abordar mais. Não precisa nem abordar, digamos, jogos em si, mas ações que a gente pode caracterizar como traidor. Ó, um jogo que você jogou recentemente, você gostou muito, e a Monique foi traidora, foi Deadwinter. Ele tem uma pegada bastante parecida com o Battlestar Galactica, só com umas mecânicas um pouquinho diferentes. Mas a parte de crise, ela é bem assim, né? Ela é bem light, mas existe momentos chaves que pode, digamos assim, virar o jogo a favor ou contra, digamos, de determinado jogador. É que o problema não é só o cara trair, né? O cara tem que trair e tem que cumprir o objetivo da carta da colônia dele, sabe? Do grupo dele. Porque é como se fosse um golpe, né? Na colônia. Então o cara não pode destruir a colônia e ir embora, porque... Fora Temer. Porque não vai destruir a colônia e o cara, ok, o que eu vou fazer agora cercado de zumbi? Então, tematicamente, faz sentido o cara dar um golpe pra ele assumir o poder da colônia. Ah, tem muito cara aqui que eu não gosto, eu não quero que o Zabuza seja livre. Porra, cara, mas não posso falar fora termo mesmo? Tá pode, tão... pode. Tá dentro do tema. Tá tão contextual essa parada, que traidor, pá. Ó, outro jogo que eu acho bem interessante, tem papel escondido e tem essa parte de blefe e tal, é o Bang. O Bangzão, você pode ser o traidor ali, né, ajudar o xerife, e você tá lá. Os querifo, né, vai ajudar o xerife ali. Eu acho que, tipo, algo que soa mais, que já aconteceu com a gente jogando, é até dentro do próprio Game of Thrones. Sim. Que é muito forte, que dá pra gente sacar um pouco mais. É que o Game of Thrones, ele já vai pra uma escala diferente, né? Ele não é aquele jogo que você fala, ah, você vai ser o traidor, você pega o papel. Não, você decide trair pra você ganhar. É um jogo dos tronos, né? Mas é um detalhe que sempre acaba gerando aqueles grupos. Né? Tipo, grupo X, grupo Y. Normalmente é o lado esquerdo da mesa, o lado direito da mesa. Não, mas é muito engraçado porque é justamente isso, né? Tipo, o lado leste-oeste ali, que o mapa representa, né? E o mais engraçado é que certa vez o Zabuza ficou de fora dos grupos ali. Nossa, eu e daí eu na fiz última isso. Rodada ele deu o clássico, tipo, backstab, tá ligado? Traidor do cara. Ele tinha que... Simplesmente ele viu, não vou ganhar, mas eu vou fazer aqui. Já que eu não vou ganhar, ninguém vai perder. Quer dizer, pera. A parte do Game of Thrones é interessante, a gente até abordar ele, porque assim, não é papel escondido, você não vai falar que é um jogo de traição. Não confia em ninguém, né? Não, tipo... Mas não pode confiar em ninguém, porque se você não trair... Não vai pra frente. Não vai pra frente, mas com um plot twist. Não seja o primeiro a trair. Claro, porque todo mundo vai focar em você, você tem que... Eu tenho um certo, digamos, conceito em relação à traição. Nunca se revele traidor uma vez que você não possa ganhar o jogo com isso. Exato. Porque a partir do momento que você se revela traidor e não consegue ganhar o jogo com isso, aí você automaticamente coloca um target nas suas costas, né? Vai ser caçado até o final do jogo. Depende, porque daí, por exemplo, você pode se revelar como traidor no Game of Thrones pra atrair o favor de outra pessoa, de um terceiro. Sim. Então, por exemplo, o Zabuza tá muito forte, o Roddit tá mediano, eu tô meio aqui. Só que eu tô aliançado com o Roddit e vou falar, não, vamos bater no Zabuza, cara. Não, vamos bater no Zabuza e tal, não sei o quê. Aí o Zabuza, eu não sou louco nem nada. O Zabuza, ele pode vir, passar por cima e já era. Sim. Eu não tenho vantagem contra ele. Mas se, nesse momento oportuno, eu pego o meu pouco exército e me volto contra o Roddit, que está se voltando contra o Zabuza, é 2-1. Mas isso deixa claro que você não é uma pessoa de confiança. Mas, né? Não, mas aí que tá. O que acontece? Pensa comigo. Vocês vão se enfrentar. Vocês que são mais fortes do que eu vão se enfraquecer, entendeu? Não, faz sentido o que você tá fazendo. Faz um certo sentido. Mas tem que tomar cuidado que também pode voltar contra você. Claro. Você tá fraco. Depende de todo um contexto, né? É um jogo de dedução, né? Não é à toa que tem 7 temporadas esse negócio. Não, e é um jogo de dedução, porque o que acontece? Você faz todo o lance, a parte ali de social, não, vou te ajudar, você meu amigo aqui, mas as fichas de ordem que você coloca nos seus locais onde você controla, elas são escondidas. Então ninguém sabe o que acontece, porque elas são reveladas, né? Junto, porque bizarramente... eles falam assim, eu vou te ajudar, mas você vai lá e coloca uma marcha de ataque, coloca, sabe? O bizarro do Game of Thrones, ele tende a ser um jogo cooperativo, no entanto, você só ganha sozinho, não tem como você ganhar em grupo, né? Então o que também, se for pra gente parar pra analisar, no fundo ele prega uma temática de traição a longo prazo. É, ele é a longo prazo. Traição a longo prazo. É traição, é um consórcio de traição, né? De início... Você pode escolher aqui um envenenamento, uma facada nas costas. De início, aquilo que acontece. Pessoa, a galera se une pra, digamos assim, formar uma frente forte contra algum inimigo potencial. Uhum. Né? Mas no final só ganha um, então... Então, exatamente. Não, assim, não tem time vencedor. Isso, eu gosto dessa característica dele. Não tem time vencedor. Você pode fazer sua aliança o jogo inteiro, mas alguém da aliança tem que ganhar. E você tem que saber quando você vai agir. Aquela hora assim, ah, legal, todos têm 6 castelos, precisamos de 7. Aí uhum. Um começa a olhar pra cara do outro, né? É tipo aquele último pedaço de bolo na... Uhum. Um outro jogo, pra quem gosta do Battlestar Galactica, a gente falou já do The Earth Winder, e tem um jogo que é um Battlestar Galactica um pouco mais rápido, que é o Dark Moon. Lembro da época que eu ouvi num podcast, que é um jogo que atende justamente essa parte do Battlestar Galactica, de colocar crises, uma situação sci-fi, e que é bem interessante, cara. Também gostaria de um dia testar ele. Eu acho que dá pra deixar em aberto aqui, pra você, se a gente não citou o seu jogo favorito de tradição, interessante a galera deixar aí nos comentários aí, indicar pra gente, porque é uma temática que a gente joga, gosta de jogar, né? Um que tá chegando agora no Brasil, que é o Saboteur, né? Um Saboteur. Que é um... Sabatão é outro jogo. A gente falou já no último podcast. Sapatão? Outro jogo que eu sempre ouço falar é um jogo chamado Lifeboat. É um jogo que a galera... Sim, eu vi. Eu tava que é um jogo assim, aqui. Todo mundo tá num barco, só que o barco tá afundando. Então você tem que jogar as pessoas pra fora. Nossa, a temática é muito boa, hein? Cara, não, quero esse... jogar. Não, e ao mesmo tempo que você precisa se livrar das outras pessoas, você depende das pessoas pra continuar navegando. Sim. E até mesmo de conseguir outros recursos. Você tem que combater elas com arma, com o remo do barco pra você se livrar delas. Boa. É muito legal, cara, porque tipo, e além disso tem personagens variados, né? Sim, cara? Poderes variados. Você troca a carta com outras pessoas porque vão desfavorecer elas, né? Uhum. É quase um Big Brother. Cara, o Big Brother seria um bom jogo tabuleiro, na real. Sério. Sem zoeira. Mas, ó, eu tava falando do Saboteur que a gente pulou pro Lifeboat do nada, mas o Saboteur é um jogo, assim, que ele vai acontecendo ao longo de rodada, que você vai montando um caminho de trilha pra você encontrar gemas e tal, só que você pode ter espião. Só que, assim, ele vai ter várias dessas rodadas e várias pessoas podem ser espião em várias rodadas diferentes, entendeu? Não é um espião fixo. Então você pode ser espião numa rodada, pode ser anão normal no outro, que é um jogo só de anões, assim, que vale a pena você dar uma olhada. Um outro jogo que eu acho interessante é o Lobisomem. Você já ouviu falar do Lobisomem? Já ouvi falar também. Lobisomem é aquele jogo assim que todo mundo pega um papel, aí tem os papéis lá de o cara do vilarejo, o cara caçador jogamos, de monstros. Jogamos, já jogamos. A gente jogou o modo básico. Uhum. A gente não jogou completo, jogou só aquele one night, sabe? Aquele de uma noite só. Sim. Mas ele funciona bem, né? E é mais ou menos essa ideia, só que cada rodada vai ter eliminação de uma pessoa, ele, sabe? Ele é bem party game, se for pra analisar. Não, ele é totalmente assim. Party game. E a gente jogou, acho que com a galera do Rio aquela vez, né? Que reuniu todo mundo. É um jogo bacana que você joga em várias pessoas e é aquela coisa da roleta russa, né? Sempre vai... Um cara, vai pra fita, um não, por rodada. E é justamente isso, né, cara? Que você vai seguindo e tal. Jogo de traidor. E é um jogo muito interessante. O Johnny, o nosso amigo Jonathan, pegou recentemente, que é o Betrayal at the House on the Hill. Ele funciona muito bem. Você já chegou a jogar esse? E o quê? É o A Traição na Casa da Colina. É o A Traição na Casa... Betrayal at the House on the Hill, que é A Traição na Casa da Colina, traduzindo. Nossa, mas que nome mais... É porque é um nome, é de zoeira. É um jogo baseado naqueles filmes trashes de terror, onde é vai... Todo mundo vai pra uma casa no meio do mato. Sem sentido nenhum. É um padre, uma criança zoada, é uma coisa assim que você vai explorando. Anos 80, né? É, exatamente. E você vai explorando. Que não importa o quanto você corra, sempre o maluco aleijado vai chegar no lugar antes que você. É. Não, mas ó, esse jogo como funciona? Todo mundo vai explorar essa casa, só que ninguém é o traidor de início. E o jogo tem um sistema assim, quando acontece a traição, você vai rolando dado, a traição ela ocorre seguindo uma tabela, por exemplo, aconteceu lá no andar de cima, com tal artefato, com tal pessoa, aí você pega uma tabela. Detetive. Não, isso. É que o que acontece? Você vai comprando cartas de homens, destino, né? É como se fosse assim. Presságios. Isso, você vai comprando cartas de presságio, que são itens que vão te ajudar ou te atrapalhar. Uhum. Só que toda vez que você compra essas cartas de presságio, você tem que rolar um número de dados. Se você não atingir o número permitido, a maldição vai acontecer. Então a maldição pode acontecer desde o início já. O que acontece? Cada item diferente, que é esse presságio que pode ser que acontecer, por exemplo, se eu peguei a daga do capeta na sala de jantar, o presságio número 32 no manual que tem separado, do traidor. Então quem comprou aquela carta e ativou aquele presságio, ele vai virar o traidor, entendeu? Ou não, às vezes pode ser um traidor, porque tem vários casos. Tem 50 possibilidades de maldições. Complexo, galera. Não é tão complexo assim, ele é bem simples, né? Deu pra entender. Explorando. Ó, como é um dungeon crawler, que você vai avançando e você vai aumentando a casa. É você o tabuleiro modular ali. Isso, entendi. Você vai construindo a casa, de acordo com que você vai avançando nos cômodos. Toda vez que você entra num cômodo, se você quiser, você pode explorar dentro daquele cômodo pra você buscar o item, seja uma arma, seja um item. Você vai se equipando. Clichê, sabe? clichê. Vai. É bem clichê, é justamente isso. Só que daí tem esses itens, esse tipo de item, que é o homem, né? Que mas qual que é o intuito do jogo? Qual que é o objetivo? Como é uma história de terror, onde que a pessoa... Onde ficar vivo. Isso, fica vivo. Só que, por exemplo, sem dar spoiler, porque querendo ou não, estraga um pouco a mecânica do jogo. Você virou... Você que pegou o item X na sala X, você vai virar um monstro. Você vai virar um monstro e mas você não... que vai virar contra então o... Então é sempre... Então não é traidor, mano. Então não. É assassino mesmo. Então, é um jogo de traição porque depois que acontece a maldição, vai ser um time contra um traidor. E o traidor vai ter um papel específico, entendeu? Então ele vai... É assim, e como funciona? Quando vai a traição, vai ter o livro do traidor, vai ter um livro das pessoas. Aí eles vão olhar qual que o número e vão falar assim, a missão das pessoas vai ser, vai ter que se fugir pela porta da sala. E a missão do monstro vai ser assim, cozinhar duas pessoas na cozinha, entendeu? Alguma coisa assim nesse sentido. Então, ele vai acontecendo... Lógico que não tô escroto assim, mas... É. Não, mas... Vocês falaram que era trash, mas não sabia que era tanto assim. É. Bom, eu acho que a gente falou sobre bastante jogos aqui, nessa mecânica de traidor. Não, mas antes de encerrar, eu tenho que falar que existem várias maneiras que você pode dizer que é traidor. Mesmo dentro, digamos, só abrir um parâmetro aqui, no próprio Civilization, já aconteceu comigo. Uhum. Naquele banho-maria, não, tudo bem, não vou te atacar. Banho-maria, gostei do termo. No banho-maria, não vou te atacar. Certa vez aconteceu, tava aquele pacto de paz, sabe? Uhum. E de repente, do nada, o cara, não tem nada pra me fazer, eu tô precisando trade. Vou atacar você aqui. Não, mas, olha, não existe nada mais traiçoeiro do que isso. Então, se você for considerar esses take that, né? O Munchkin tem isso. Muita coisa tem no jogo. Você vai fazendo alianças, mas ele não é necessariamente uma mecânica de traidor. Ele funciona como uma traição pra você. Daí já você... é outro tema, então, né? Já é outro tema, então. Sim, não, exatamente. Então dá pra encerrar mesmo, então. Chega. Bom, como o Rudy te disse, né? Você pode contribuir pra esse podcast deixando nos comentários os jogos que a gente deixou de comentar, que você acha interessante. Tem muitos outros jogos aqui listados no Board Game Geek, não. Conte suas histórias de traição. Sim. Não, do jogo. Board Game, tá? Não, Ricardo, não quero saber, não. Vou deixar. A Luan me trai. Não. Também não. Esse daí já deu merda, esse daí, coitado do. Coitado da Joelma, da Geminha. Não sei, na verdade, não Juminha, sei. Entendi, Juminha. Juminha. Não, e tem vários outros jogos aqui. Por exemplo, o próprio Moita, que é o nosso ouvinte aqui, ele fez uma lista de jogos de traidor no Ludopedia. É o Moisés, Moita é o apelido dele. E assim, tem muitos jogos, muitos que a gente falou, é claro, mas tem outros títulos. E provavelmente vocês podem deixar nos comentários aí. O ouvinte que é Mato também mandou aqui um. Moita e mais. Nossa. Chega, Rodite. Não, foi muito ruim. Mas lembrando, gente, você pode seguir a gente, você pode acompanhar nossos podcasts na sexta-feira. Você pode acompanhar nosso podcast muito rápido. Você falou muito rápido, entendeu? Você pode comer nosso podcast. A pessoa devora tanto, né? Ele tá tão fissurado em consumir. Em breve, pizza de podcast de jogatina mesmo. Jesus, gente, para. Bom, a gente fica por aqui. Até a próxima edição. Até o próximo turno, galera. Valeu. Tchau.